A sua rádio onde você estiver. I need your arms around me, I need to feel your touch. Fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. Hey! You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Fronte até meio-dia e estes são os contatos para que você possa interagir conosco aqui na sua rádio. WhatsApp 45988282828. 3028-2828 é o telefone fixo, Transamérica Foz, a fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o perfil no Twitter. E atenção para os horários de funcionamento do comércio neste fim de ano aqui em Foz do Iguaçu, né, que foram confirmados pelos sindicatos dos lojistas e comerciários de Foz. A tabela de liberação de horários de funcionamento do comércio iguaçuense no mês de dezembro, por ocasião das festas de fim de ano e da maior procura por produtos como presentes e itens alimentícios, entra em vigor já a partir do dia 1º. Isso tal como definido na Convenção de Trabalho, quando a partir do dia 1º as lojas poderão funcionar já de segunda a sexta até às 8 horas da noite. A partir da segunda semana do mês, o horário de funcionamento pode ser estendido até mais tarde ainda, até às 10 da noite. Já quanto aos sábados, nos dois primeiros sábados de dezembro, as lojas poderão abrir até às 5 da tarde. No terceiro sábado, até às 8 da noite. Na véspera de Natal, expediente apenas até às 5 da tarde, embora, né, a experiência mostre aí que no centro da cidade, por exemplo, ali na Avenida Brasil, muitas lojas na véspera de Natal costumam fechar por volta das 2 horas da tarde. Enfim, né, na verdade, essa decisão ela varia de estabelecimento para estabelecimento, né? O que estabelece a convenção é que pode abrir até determinado horário, né? Não haverá limite para fechamento dentro daquele horário estipulado. Mas a maioria dos lojistas aí, né, enfim, acaba decidindo de forma individual, até conforme a questão das vendas registradas no período. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura do comércio estará proibida em Foz do Iguaçu, com locais como apenas os restaurantes, hotéis, atrativos turísticos, enfim, apenas estes permanecendo com as portas abertas aqui na cidade. Na sequência, informações do esporte com Sidney Busanello. Should I, could I, have said the wrong things right a thousand times? If I could just rewind, I see it in my mind. If I could turn back time, it'd still be mine. You cried, I died. I should have shut my mouth, things headed south and words up off my tongue, sounding dumb. If this old heart could talk, it'd say you're the one. I'm wasting time. When I think about it, I should've drove all night, would've run all the lights. I was misunderstood. I stumbled like my words, did the best I could. Damn, misunderstood. Could I, should I apologize for sleeping on the couch that night, staying out too late with all of my friends? You found me passed out in the yard again. You cried, I tried to stress the truth but didn't lie. Not so bad. You think about it. I should've drove all night, would've run all the lights. I was misunderstood. I stumbled like my words, did the best I could. Damn, misunderstood. Intention's good. It's you and I. Just think about it. All night, would've run all the lights. I was misunderstood. I stumbled like my words, did the best I could. I hanging outside your door, I've been here before. Misunderstood. I stumbled like my words, did the best I could. Damn, misunderstood, intentions good. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Um abraço para você, um abraço super especial para os ouvintes da Transamérica. Infelizmente, não temos mais o Foz Cataratas na disputa da Série Ouro do Paranaense de Futsal, né? Foi eliminado agora no fim de semana ainda passado, né? No jogo contra o Marreco, lá em Francisco Beltrão. Dá pra gente fazer uma análise até dessa campanha, uma breve análise? Pois é, com a eliminação, o time do Foz perdeu as duas partidas para o Marreco de Francisco Beltrão. Terminou então a temporada 2016 para o Foz Cataratas Futsal. O time ficou entre os oito melhores, mas não conseguiu avançar para chegar à fase semifinal. Eu confesso, Guilherme, que no início deste ano, até pelas contratações que foram feitas, jogadores de renome, jogadores com grande experiência no futsal nacional, especialmente no futsal paranaense, alguns com títulos aqui no estado do Paraná, eu confesso que eu esperava muito mais em termos de rendimento. Chego até a dizer que foi uma decepção a campanha do Foz Cataratas, porque ao longo da temporada o time não conseguiu me convencer de que merecia ir além do que foi. Eu confesso que eu esperava uma campanha melhor, até porque o ano passado o time chegou à semifinal, e se criou uma grande expectativa para 2016, em se formando um time mais experiente, como foi o caso desse ano, que a equipe pudesse ir mais longe e, quem sabe, até chegar a uma final. Então, partindo desse princípio, você chega a uma quartas de final, perde os dois jogos para o Marreco, e nessa fase o Foz Cataratas foi o único que perdeu as duas partidas. Nos outros confrontos, aconteceu a vitória do time classificado e um empate. No caso aqui, o Foz Cataratas foi o único a perder as duas partidas. E durante toda a competição, o time não conseguiu engrenar, não encaixou, como a gente costuma dizer. Então, para mim, foi uma decepção a participação do Foz Cataratas. Eu confesso que eu esperava muito mais. Agora, a competição acabou para o Foz Cataratas, mas quatro equipes seguem ainda na disputa pelo título. Como é que está, inclusive, esse emparcelamento aí para a semifinal? Semifinal que começa hoje, Guilherme. Tem um jogo lá em Francisco Beltrão, justamente o algoz do Foz Cataratas. O Marreco de Francisco Beltrão joga em casa, hoje às 20h30 da noite, pega o Queima de Ponta Grossa. Primeiro jogo em Francisco Beltrão, depois o jogo da volta será em Ponta Grossa, porque o Queima Futsal de Ponta Grossa foi o time de melhor campanha na temporada. E a outra semifinal só vai começar na próxima quinta-feira, porque a Copagril de Marechal tem compromisso neste fim de semana pela Liga Nacional. Então só vai jogar pela Série Ouro na quinta-feira, lá em Guarapuava, contra a equipe local. Depois o jogo da volta será em Marechal Cândido Rondon. São os dois confrontos que vão apontar os finalistas da Série Ouro 2016. Vamos falar agora da Supercopa Transamérica de Futsal, que tem uma semana para lá de decisiva agora. É na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, a grande final do campeonato, Guilherme. A competição começou com a participação de 15 equipes e chegam à grande final apenas a Rodorriva Araceba e a Cootra Foz. Equipes que na fase semifinal venceram seus adversários. A Cootra Foz bateu a Luiz Diesel Raimundo Futsal por 5-3 e a Rodorriva Araceba venceu o EMDS Sinecoff por 3-0. Por isso mesmo, na próxima quinta-feira, então, Rodorriva e Cootra Foz vão disputar o título da Supercopa Transamérica de Futsal, edição 2016. Antes, teremos a partida preliminar, valendo pelo terceiro lugar do campeonato, MDS Sinecoff e Raimundi Futsal. E depois, por volta de 9 horas da noite, na quinta-feira, Guilherme, a grande decisão entre Rodorriva Araceba e Cootra Foz, com transmissão da equipe esportiva da Rádio Transamérica. É sempre bom frisar que o campeão leva para casa uma moto 125 cilindradas, 0 quilômetro, e o vice-campeão fica com R$ 2.500 em dinheiro. Um grande campeonato, uma competição que movimentou as melhores equipes de futsal da região e que vai chegar ao seu final nesta quinta-feira. E já fica aqui o convite para você que gosta de futsal, quinta-feira, portões abertos no Ginásio de Esportes Costa Cavalcante para assistir a grande decisão entre Rodorriva Araceba e Cootra Foz. E o convite, Guilherme, é estendido a você também. Contamos com a sua presença lá no Costa Cavalcante. Certamente aí partidas de alto nível, assim como no ano passado, né, na decisão também, que foi bastante emocionante. Agora, Busa, saindo do futsal e indo para o futebol de campo, temos aí uma equipe de Foz do Iguaçu em plena atividade, em plena preparação para uma competição continental? No futebol feminino, as meninas do Foz Cataratas se preparando para a disputa da Libertadores da América. Neste ano, a competição vai ser realizada no Uruguai entre os dias 6 e 20 de dezembro. Então, as meninas estão aqui em Foz do Iguaçu treinando nessa reta final de preparação e fica a expectativa de que o Foz Cataratas possa representar bem o Brasil na Libertadores da América de futebol feminino. O Brasil que contará com dois representantes, a Ferroviária, que é a atual campeã da Libertadores, Ferroviária que é da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, e o Foz Cataratas, que entra como terceiro colocado da Copa do Brasil de 2015. Foz Cataratas herdou a vaga do Kinderman, que foi o campeão naquele ano, mas o clube catarinense já encerrou suas atividades no futebol feminino, por isso então o convite. E o Foz Cataratas vai disputar a Libertadores da América mais uma vez. Competição difícil, complicada, mas fica sempre a esperança de que as meninas possam bem representar o Brasil e especialmente a nossa cidade, Foz do Iguaçu. Sidney Busanello, muito obrigado por essa participação aqui no Front e bom fim de semana. Ótimo final de semana a todos. Para quem gosta de Fórmula 1, vamos conhecer o campeão da temporada. Para quem gosta de futebol, Série B terminando neste sábado, com o Vasco naquela de vai ou não vai. Para quem gosta de futebol também, Série A em momentos decisivos, com o Inter cai ou não cai. Enfim, tudo isso acontecendo nesse final de semana. Grande abraço para você, Guilherme. Até mais. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Front. Ele que apresenta de segunda a sexta, das 6 da tarde às 7 da noite, o programa Papo de Craque, com as informações do esporte em Foz do Iguaçu, no Paraná e no Brasil. Seu melhor programa esportivo de fim de tarde aqui na Terra das Cataratas. Vamos de música agora. Na sequência, não se esqueça e não se perca, né? Porque vem aí o quadro do 7 a 1 da semana, com 7 notícias que são como gols na Alemanha e ardem como chibatadas no lombo do cordial cidadão brasileiro. Fronte Transamérica até meio-dia. Programação musical aqui no Front, e já é quase meio-dia, né? E essa dor agora não é porque está chegando o momento da partida, né? O momento de fechar o boteco e encerrar o programa de hoje. A dor é por outro motivo, porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele apartamento que você compra na planta e de repente vem lá o Instituto do Patrimônio Histórico e embarga a obra. Aquele ministro para quem você pede um favor e ele pede demissão e joga tudo no ventilador. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então, ó, pode sentar porque o massacre vai começar. 1 É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, de curva para a área. Emendado, entrou Müller da Alemanha. Sem marcação. coração, ele botou a bola no barbante. E na semana em que os meios de comunicação noticiaram que o Brasil fechou quase 75 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de outubro, uma demissão em particular chamou a atenção dos brasileiros, né? A do técnico Marcelo Oliveira, demitido do Atlético Mineiro após a derrota do time na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, lá no glorioso estádio do Mineirão. Enfim, demitir técnico entre uma partida e outra da final, ó, depois que o time leva de 7 no jogo de volta e ninguém sabe por quê, é por isso, né? 7-1 foi pouco. 2. Bola pra Nile, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou e entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. E a tal da Black Friday, hein? Nesse ano teve comerciante espertalhão quebrando a cara, porque sites de busca de preço mostraram o histórico de preço do produto antes da Black Friday e escancararam aquela prática de subir para depois vender pela metade do dobro, né? As versões online de jornais como o Estadão e a Gazeta do Povo também ajudaram, dedurando aí para os leitores os picaretas de plantão. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Já em Brasília, em semana que teve até ex-ministro entregando gravação com o Michel Temer, né, a Polícia Federal, ó, fica até difícil saber por onde começar. Por exemplo, a tal da tentativa de anistia ao Caixa 2, né, também o pacote anticorrupção que permite corrupção, a coleta de assinaturas para pedido de impeachment do Michel Temer, enfim, é tanta lama lá em Brasília que já está até faltando brejo, né, impressionante. 4. O procurou, atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro! É o quarto gol! Uma chinelada! E no 7-1 desta semana poderia ter Brasília em dose infinita, mas vamos parar por aqui com a notícia publicada pela Folha de que o investigado senador Romero Jucá, que foi premiado com o cargo de líder do governo, deu um jeito maroto de incluir no novo projeto para repatriação de recursos no exterior uma emenda que permite que parentes de políticos possam se beneficiar da medida, algo que era vetado anteriormente. O mais curioso é que foi só a oposição que esperneou. Será que os outros votaram e nem leram? Ou será que... 5. De novo, fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Mas é claro que ele quem, né? O governador do Paraná, Beto Richa, não podia ficar de fora da lista. Podia? Ó, e por méritos próprios, hein? Porque nessa semana ele se esforçou. A semana começou, por exemplo, com a notícia de que o governo do estado voltou atrás, né? Isso de voltar atrás é incrível, né? Voltou atrás de novo na polêmica medida emitida na semana passada, cancelando o contraturno escolar. É, não vai mais ser cancelado. Enfim, e na véspera da votação que suspendia a reposição salarial dos servidores, essa sim, né, suspensa, né, cancelada ou suspensa, né, o jogo de palavras aí, o jornal Gazeta do Povo noticiou que Beto Richa ofereceu um jantarzinho para os deputados. Alguma dúvida de que no dia seguinte o assunto foi aprovado? Claro que foi, né, imagina se não. Virou a bola esparada e entrou! Schürrle! É o sexto gol da Alemanha! E o que dizer da notícia de que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, agora preso, né, usava nome falso no registro de uma das linhas de celular que utilizava, hein? O nome chega a ser piada, né? Nelma de Sassaraca. Aí a pergunta, qual a necessidade disso, o ex-governador? É risco de ser rastreado? Qual que é a necessidade, né? Porque é aquela história, né? Se não tem nada a esconder, por que temer? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E a sétima paulada da semana é aqui mesmo local, né? Com a divulgação do relatório da Controladoria Geral da União, que confirma que houve desvio em obras viárias contratadas pela Prefeitura aqui na terra das Catanatas e investigadas pela Polícia Federal na Operação Pecúlio. Em 4 obras vistoriadas, a CGU detectou desvios de 5 milhões de reais, que podem ser, claro, ainda maiores, à medida que novos dados vão sendo revelados. Casca grossa, ou melhor, né? No caso do asfalto, casca fininha, fininha, viu? Já pintamos o set, agora vamos ao Gol do Brasil! Ufa! Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E como gol do Brasil da semana, uma boa notícia vinda do turismo. De janeiro a outubro, os turistas estrangeiros que visitaram o Brasil deixaram 5 bilhões e 100 milhões de dólares na economia nacional, tendo Foz do Iguaçu aí como um dos principais destinos visitados. Essa receita significa um acréscimo de 6,57% na comparação com o mesmo período do ano passado, o que, de certa forma, ajuda a compensar as dificuldades enfrentadas pelo setor. Entretanto, os gastos dos estrangeiros no Brasil ainda continuam 3 vezes menores do que o dinheiro que os brasileiros gastam fora do país, mesmo em tempos de crise, mostrando aí por que o brasileiro é visto como cliente prioritário por muitos dos destinos inteligentes, como é o caso aí de Miami, né, onde o brasileiro só é menos numeroso que britânicos e canadenses. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 26 de novembro de 2016. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e agradeço, né? E como agradeço por sua paciência, por sua companhia nesta manhã pós-Black Friday aqui na fronteira. Participaram comigo Márcio Barreto, Sidney Busanello e Luciana Lauzini. O programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã, mas eu volto na segunda-feira de manhã, bem cedinho, a partir das 7 da manhã, com mais uma edição do informativo Transnotícias das 7 às 8. Vem aí a programação nacional aqui nas ondas da sua rádio com muita música e também entretenimento para não deixar seu astral cair neste final de semana, né? O que é muito importante, principalmente para os colorados que andam mais preocupados que nunca com riscos de queda, né? Imagina só uma quedinha, só uma quedinha. O Grêmio já caiu também, então nada aí que tire o sono ou o sarro em relação aos rivais, né? Um excelente fim de semana para você, divirta-se com responsabilidade. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. A taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.